levanta a mão pro alto. Geral que tá bebado, levanta a mão pro alto. Geral que tá bebado, fogo no parquinho, Mandela virou puteiro então. Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro então. Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro. Então vem mulher, sarrando nos maloqueiros. Então vem mulher, sarrando nos maloqueiros. Não, fogo no parquinho, Mandela virou puteiro. Então vem sarrando, sarrando nos maloqueiros. Então vem sarrando, sarrando nos maloqueiros. Pode vir sentando, pode vir sentando. Pode vir sentando, sentando e picando. Levanta a mão pro alto, geral que tá bebado, levanta a mão pro alto, geral que tá bebado. Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro então. Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro. Então vem mulher, sarrando nos maloqueiros. Então vem mulher, sarrando nos maloqueiros. Então, fogo no parquinho, Mandela virou puteiro então. Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro. Então vem sentando, então vem sentando, vem sentando, vem quicando. Então vem mulher, sarrando nos maloqueiros. Então vem mulher, sarrando nos maloqueiros. É o Escobar, direto de Medellín. André Celes, o moral de Bicoara. DJ Tatinho Mix no beat.